Carlos, lá de Olinda. Nosso joelho se dobra e nossa prece hoje é por você, pelos doentes. Vamos lá? Escute o que foi deixado na plataforma. Padre, sou casada há 14 anos, tenho um marido maravilhoso que também é um pai exemplar, mas meu marido, padre, não gostava de participar das celebrações eucarísticas e isso me deixava muito triste. Nossos dois filhos e eu sempre vamos à missa e eles cobrando a presença do pai junto a nós. Fiz várias novenas pedindo a Jesus pela conversão do meu esposo e para a honra e glória do Senhor, recebi a graça justamente na novena de Santa Mônica. Acompanhei a novena pelo rádio até o oitavo dia, mas no nono dia não pude acompanhar, pois eu e meu esposo estávamos participando do encontro de casais com Cristo. Ficamos maravilhados com tantas bênçãos derramadas. Padre, meu marido, depois de uns 20 anos, confessou e no domingo fomos à missa em família e ele recebeu o sacramento da comunhão. Sei que tenho que continuar sempre em oração, mas tenho a certeza que a graça será completa. Obrigada, Jesus. Obrigada, Santa Mônica. Obrigada, Padre Reginaldo. Sou Rivânia, de Patos de Minas. Amém. Obrigado a você, querida, por ter dado este testemunho. Que Deus abençoe. Um abraço ao povo de Patos de Minas, ao povo mineiro de modo geral. Vamos lá? Bíblia aberta. Cartilha de oração. Eu venho, Senhor Deus, ouvir-te com amor, aprender tua mensagem de paz com muito ardor. Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. Palavra de alegria, é luz para o coração. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus entrou no povoado e uma mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã, Maria, a qual se sentou aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres na casa. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo esse serviço? Manda, pois, que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O povoado de Marta e Maria, que Lucas não dá nome, João fala, sendo Betânia, e fica próximo de Jerusalém. Percebe-se que Marta é a irmã mais velha e recebe Jesus assumindo todas as responsabilidades de quem hospeda alguém. Maria, por sua parte, se coloca aos pés de Jesus. Marta parece ter uma afinidade com Jesus a ponto de não ter receio de dizer: Jesus, toma uma atitude. Parece-me que Jesus se sentia muito em casa, muito em família, com Marta, Maria e Lázaro. Uma interpretação errada seria achar que aqui se trata de vida ativa e contemplativa, quando na verdade, como cristãos, somos chamados a sermos tudo um pouco, estarmos na vida, nas atividades, no serviço, mas jamais esquecermos da missão que Ele reserva para cada um de nós. E nos abastecermos sempre em Deus. Hoje é terça-feira. Como Marta, que vai para a lida. Como Maria, que busca em Deus. Vamos rezar. Abençoai, Senhor, os doentes. Abençoai, Senhor, aqueles que estão passando por uma doença prolongada. Abençoai o remédio. Abençoai aqueles que mais precisam da vossa misericórdia. Senhor, que a vossa misericórdia seja infinita, que o vosso amor se manifeste em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã, na hora da misericórdia.